Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você, com certeza, já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro de nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos, pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! Hoje estás completando mais um ano de vida. E neste dia, quando certamente os cumprimentos virão de várias pessoas, quero me unir a esta legião de gente amiga para te parabenizar. Seja muito feliz em sua vida, em sua jornada, deixando sempre permanecer em sua índole este caráter maravilhoso e diferente que te faz admiravelmente uma pessoa estimada. Que as luzes do alto te focalizem de uma forma especial e amiga. Que Deus te ampare e te faça uma pessoa merecedora de bons amigos e ótimas influências. Parabéns, felicidades em seu caminhar. A vida precisa de seres como você. Feliz aniversário. É o que te desejo de coração. De quem muito te estima e te quer bem. Felicidades. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry.